Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 2. Gênesis, o capítulo 2. Eu leio apenas o verso 7. Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Vamos orar? Deus nosso Pai, bendito, Criador do universo, Criador dos céus e da terra, Criador de tudo que há, nós invocamos o Teu nome, nós Te reconhecemos, nós Te louvamos, nós Te glorificamos, fazemos ecoar o nosso canto e fazemos esse registro no tempo e na eternidade de que Tu és Deus único, maravilhoso, amoroso, poderoso. Tu és o Pai de toda a humanidade e a Tua graça se mostra até os confins da terra. E como Teus filhos, clamamos a Tua palavra, a manifestação do Teu Espírito Santo no meio de nós, para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso contentamento, mas acima e antes de tudo, para a Tua glória. Em nome de Jesus, consagramos este ambiente, as nossas mentes, nos rendemos a Ti, para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não somente se revele a nós, mas se realize em nós. Assim clamamos, confiados no Teu amor e na Tua bondade. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. No final do ano de 2008, eu tive a oportunidade de visitar o Senegal, mais especificamente a cidade de Dakar, para uma conferência a respeito da missão da igreja a um grupo de aproximadamente 50 missionários cristãos de formação protestante evangélica que atuam e têm dedicado as suas vidas à evangelização e à ação missionária na África Ocidental. Foi uma experiência extraordinária, fui edificado, fui desafiado, fui constrangido no meu coração com o testemunho daqueles irmãos, fui muito abençoado por ver o trabalho que eles realizam ali na África. E naqueles dias em que compartilhei com eles a respeito da missão da igreja, o meu coração se encheu de alegria por ver que Deus tem levado, pelo sopro do Seu Espírito, pessoas para que se cumpra a palavra de Jesus, que diz que o campo é o mundo e os filhos de Deus são as sementes que Deus mesmo espalha e semeia pelo mundo. Mas uma das noites, ao final de uma conferência em que eu falava sobre a missão da igreja, um missionário levantou a sua mão e disse: gostaria de fazer uma pergunta. E ele me disse: de que adianta alfabetizar uma pessoa se ela vai para o inferno? Não é melhor que uma pessoa vá para o céu analfabeta do que chegue no inferno sabendo ler? Eu estava ensinando justamente o espírito desta canção do João Dias de Araújo que acabamos de entoar. Meu Cristo veio para redimir o homem todo sem dividir, não só a alma ou não só o espírito do mal salvar, mas também o corpo ressuscitar. Estava tentando compartilhar com aqueles missionários que é uma ofensa a Deus a pobreza e que a injustiça avilta os céus. Estava tentando dizer a eles que não podemos ficar omissos à realidade de que milhões de pessoas não sabem escrever e milhões de olhos não podem ler. E que é sim parte da nossa responsabilidade como igreja a atuação social. E eu me lembrei que o Congresso Mundial de Evangelização realizado em Lausanne, em 1974, que deu origem ao que nós chamamos de Pacto de Lausanne, e que é base para a reflexão de nossa comunidade, e é deste Pacto de Lausanne que nós tomamos emprestada, ou mais precisamente, nós copiamos mesmo a declaração de missão da igreja, levar o evangelho todo para o homem todo. Nós dizemos que a missão da Igreja Batista de Água Branca é levar o evangelho todo para o homem todo. E lá no Pacto de Lausanne, fruto daquele congresso de 1974, registre-se esta canção de João Dias de Araújo, é de 1967. Um ano antes de 68, quando houve a promulgação do AI-5, do ato institucional número 5, e que resultou no que conhecemos como o período mais duro do governo militar no nosso país. Em 1967, já havia uma canção no meio dos louvores do povo cristão no Brasil, conclamando os cristãos a que se levantassem contra a pobreza, a miséria e a injustiça. Conclamando os cristãos a que se mobilizassem para ensinar as pessoas a ler, alfabetizar a nossa gente. E que isso era responsabilidade nossa, porque o Pacto de Lausanne, em 74, foi dizer para nós que a responsabilidade social da igreja se dá em pelo menos 3 níveis. A assistência às necessidades imediatas, como, por exemplo, a dar uma cesta básica, dar um pão para quem tem fome, um agasalho para quem está com frio, dar um remédio para quem está enfermo, ofertar, dar, doar. Mas a segunda dimensão é a ação educadora, a ação emancipadora, e melhor seria a ação libertadora, que nós traduzimos como ensinar a pescar. A assistência é dar o peixe, mas a gente também tem que ensinar a pescar, para não deixar que as pessoas sejam para sempre dependentes do peixe que nós damos para ela, ou para elas. Então nós damos o peixe, ensinamos a pescar, nós educamos, nós instruímos, nós formamos, Mas também a terceira dimensão da nossa ação e da nossa responsabilidade social tem a ver com a transformação das estruturas da nossa sociedade. Para que as pessoas não apenas elas saibam pescar, mas que elas tenham condição de comprar a vara de pescar. E que, principalmente, elas tenham acesso à beira do rio para que possam pescar. E não somente isso, mas que elas tenham também condição de comercializar o peixe que pescaram em preços que sejam justos e compatíveis com a realidade do mercado. Porque é muito possível que a pessoa ela saiba pescar, mas ela não tem como comprar uma vara de pescar. É muito possível que uma pessoa ela saiba pescar, tenha a vara de pescar, mas ela não tem acesso à beirada do rio, porque as multinacionais foram lá, colocaram cercas na beirada do rio e disseram o seguinte: aqui só pesca quem ganhou o nosso crachá. E o sujeito que mora lá na beira do rio e é parte da população ribeirinha, ele não ganhou o crachá da grande empresa de pesca, então ele não pode pescar. Ou então é possível que sobre uma beiradinha de rio para ele pescar. Então ele vai lá pescar, mas na hora de vender o peixe, a grande empresa de pesca vai lá e diz a ele: eu pago 15 centavos no seu peixe e vende para nós por 8 reais o quilo, 20 reais, ou seja lá o que for. E o trabalhadorzinho lá que pescou o seu peixinho é praticamente escravizado. Por quê? Porque ele não tem condição de vender o peixe que ele pescou. Aí quando alguém ouve isso daí fala: ah, mas isso não é discurso de pastor, isso é discurso de candidato. Isso aí não é o evangelho, isso é política. Crítica de conjuntura, análise de conjuntura e crítica de realidade econômica, política, isso é coisa que a igreja não tem que se meter. A igreja não deve se envolver nas questões sociais. A igreja tem que evangelizar, porque não adianta nada, pastor, o cara sabe pescar, tem vara de pescar, pesca, vende o peixe e vai para o inferno. É melhor o sujeito não saber pescar, é melhor o sujeito ficar analfabeto, é melhor o sujeito não ter vara, é bom ele ganhar a Bíblia. Porque assim ele vai para o céu depois que morre, vai com fome, deixa os filhos com fome, vai sem dente. Vai mais cedo, mas vai para o céu, pastor. Vai para o céu. Então a igreja não se mete com política. A igreja cuida de evangelizar. Aí vem a nossa igreja, a Igreja Batista de Água Branca, e diz o seguinte, aliás, no nosso informativo de hoje, tem uma carta de uma missionária de nossa igreja que trabalha com alfabetização na África. Aí vem alguém dizer o seguinte: olha, vamos fazer um projeto escola no Haiti. Vamos levantar um dinheiro para socorrer a população que foi sacudida pelas chuvas no Rio de Janeiro. Vamos cuidar das instituições sociais e vamos servir. Vamos dar o nosso tempo, os nossos talentos, os nossos recursos, o nosso dinheiro. E vamos ajudar as pessoas pobres. O missionário lá teria levantado a mão dizendo: ei, vocês da Igreja Batista de Água Branca, não seria melhor vocês gastarem esse dinheiro todo com a evangelização? Não seria melhor vocês pararem de falar em justiça para a sociedade e pregarem apenas o Evangelho de Jesus? Que conversa é essa do Evangelho todo para o homem todo? O importante é a salvação de almas, para que as pessoas, depois da sua morte, que elas possam ir para o céu. Então vamos pregar o Evangelho, anunciar Jesus como Salvador. Esse negócio de o Evangelho todo para o homem todo dá muito trabalho, é mais caro. Vamos salvar almas para levá-las para o céu. E aí nós temos uma nossa resposta. E a nossa resposta é que essa compreensão de que existe uma alma que vai para o céu depois que morre. Porque isso é o que se chama salvação. E essa compreensão de que evangelizar é compartilhar uma mensagem verbal, é apresentar um discurso, é apresentar um conceito, para que as pessoas concordem ou discordem, para que as pessoas creiam ou não creiam, para que as pessoas aceitem ou rejeitem. Se elas aceitarem o nosso discurso, elas vão para o céu. Se elas rejeitarem o nosso discurso, elas vão para o inferno. Quando? Depois da morte. E o que é que vai para o inferno ou vai para o céu depois da morte? A alma. Porque o corpo vai ser comido por bicho mesmo. Nós dizemos que essa compreensão não está na Bíblia. Pode estar no Espiritismo, segundo Kardec, mas na Bíblia Sagrada não está. Essa visão de uma alma que é salva e vai para o céu depois da morte, não é bíblica. Por quê? Primeiro, por causa do nosso conceito de ser humano. O que é o ser humano na Bíblia Sagrada? O ser humano da Bíblia Sagrada é pó da terra, fôlego de vida e atende pelo nome de alma vivente. Ser humano é pó da terra, corpo, fôlego de vida, espírito. Corpo mais espírito igual a alma vivente. Aqui há um ser humano. O ser humano é alma vivente. Alma vivente é o nome desse conjunto indissociável, inseparável. Corpo-espírito. Pó da terra, fôlego de vida. Aqui tem um ser humano. Não é que alma é um terceiro ingrediente. São apenas dois ingredientes que formam uma unidade. Não é como café, leite e canela. Não é isso. Não é corpo, espírito e alma. Café, leite e canela. Três elementos. Não é isso. O que é? Corpo, espírito. Só. Aí quando junta os dois, o nome desse conjunto aqui é alma vivente. Então, para nós, ser humano, é essa unidade. Porque para nós, cristãos, quando o corpo e o espírito se separam, isso se chama morte. Isso aqui é morte. Morte. Quando morre, acabou o ser humano. Acabou. Não tem mais ser humano. Se você perceber uma alma, não é um ser humano. Não existe alma sem corpo. Alma ou espírito sem o corpo, espírito que está vagando por aí, não é ser humano. Porque ser humano é espírito e corpo. E quando o espírito se separa do corpo, isso é morte. O corpo se decompõe na terra e o espírito morto. Aguardando o quê? A ressurreição. Nós não cremos na imortalidade da alma. Quem crê na imortalidade da alma é o grego e é o espírita. Nós não. Por exemplo, onde está meu pai que já faleceu? Ele não está vagando por aí. Para que eu possa numa sexta-feira ou numa quarta-feira invocar a presença do meu pai e o meu pai aparecer para conversar comigo. Meu pai está morto, morto, morto. Eu só vou encontrar o meu pai lá na ressurreição. Nós não cremos na imortalidade do ser humano, nós cremos na ressurreição. Só pode ressuscitar o que morre. O que é imortal não ressuscita. Por quê? Porque não morreu, não vai ressuscitar o que não morreu. Então morre. E a Bíblia Sagrada diz que ressuscita num corpo incorruptível. Leia Coríntios capítulo 15. É um corpo. E novamente o espírito e o corpo se unem. Agora um outro corpo. E esse aqui é para sempre. O ressurreto é para sempre. E o corpo ressurreto, no espírito que está nele, ele no espírito, o corpo no espírito, o espírito no corpo, isso aqui é ser humano. O corpo sozinho é defunto. O espírito sozinho é fantasma. Ser humano é corpo mais espírito. Então, quando a gente tem essa compreensão do que é o ser humano, nós também compreendemos o que é a salvação. A salvação não é a alma ou o espírito que vai para o céu depois que morre. Porque lembra de domingo passado? Não é mundo, igreja, céu. É mundo, igreja, reino de Deus. Jesus não nos chama para o céu pós-morte. E Jesus não chama almas para o céu pós-morte. Jesus chama seres humanos para o reino de Deus. E o reino de Deus, onde está e onde é? O reino de Deus está aqui e é agora. O reino de Deus está aqui e é agora. E ser salvo significa ingressar, integrar-se, ser trazido para dentro do reino de Deus. E como é que se faz isso? Quando a gente entrega a vida em reconhecimento ao Senhor desse reino, que para nós foi revelado na pessoa de Jesus. Então uma coisa é o seguinte, o sujeito vem aqui na frente e diz assim, quero entregar a minha alma para Jesus como meu salvador. Aí vem a alma. Imagina, hein? Oh. Cumprimentar a alma, vou dar boas-vindas para esse espírito. Não, é a pessoa que vem. E ela não está entregando a sua alma para Deus. Vou encomendar a alma. Que encomendar a alma, rapaz? É uma pessoa que está se entregando a Deus. Agora, já, para começar a viver o que existe de possível do reino de Deus aqui e agora. E essa pessoa, ela vem inteirinha. Ela vem sem dente. Alguns vêm sem cabelo. Essa pessoa, ela vem sem carteira de identidade. Essa pessoa vem analfabeta. Essa pessoa vem com fome. Essa pessoa vem com culpa. Essa pessoa vem com depressão. Essa pessoa vem com síndrome do pânico. Essa pessoa vem machucada por um divórcio. Essa pessoa vem ferida por um abuso na infância, essa pessoa vem desempregada, essa pessoa vem aviltada na sua dignidade de cidadã. E aí a gente abraça essa pessoa inteirinha. E ela veio para onde? Ela veio para o reino de Deus, como ser humano. E o que é a salvação para essa pessoa? É perdão para o seu pecado. E livramento da sua culpa é dizer para essa pessoa, você fez alguma coisa errada, minha filha, meu filho? Deus te ama, Deus te perdoa. Não precisa viver o resto da vida amargando essa culpa. Deus não vai te castigar, Ele te ama, Ele quer restaurar a sua vida. Essa pessoa chega dizendo o seguinte, eu não gosto de mim, eu não me amo. A gente diz, mas a gente ama você. Mas assim, desse jeito que eu estou, desse jeito, pode vir aqui a sua casa. Finalmente você chegou em casa, aqui a sua casa, que é a casa do seu Pai Celestial, nós somos todos seus irmãos. Essa pessoa chega e ela está precisando de pão, nós vamos dar pão. Está precisando de remédio, nós vamos dar remédio. Isso é salvação. Um amigo meu me contou essa semana que está tomando um ansiolítico. Eu falei, glória a Deus. Está tomando um ansiolítico? Glória a Deus. Tu precisava fazer há tempo de um ansiolítico. Eu falei assim, tu está melhor? Ele falou assim, olha, estou bem melhor. Aquela dor assim que eu tinha no peito e aquela vontade de chorar o tempo inteiro, passou. Eu falei, glória a Deus. Para uma pessoa que vive oprimida por uma dor no peito e com uma vontade de chorar e não sair do quarto, um remedinho assim desse tamaninho por dia é salvação. Para uma pessoa solitária, um abraço, um acolhimento, uma família é salvação. Para uma pessoa desempregada, uma possibilidade de atualização profissional, reescrever o currículo, levantar a cabeça, estufar o peito, readquirir autoconfiança, receber um treinamento, tomar iniciativa, isso é salvação. Para uma pessoa com medo de morrer, quando a gente fala assim para ela, você vai ressuscitar, porque Jesus venceu a morte não tem a última palavra no universo de Deus, você vai ressuscitar. A Bíblia Sagrada, Hebreus capítulo 2, diz assim que Jesus ressuscitou para libertar todos aqueles que vivem oprimidos pelo medo de morrer. Você tem medo de morrer? Perca o medo. Se você morrer, rapaz, Jesus mete a mão lá no meio da morte e traz você de volta para a vida. Perca o medo de morrer. Entregue a sua vida a Deus agora. E comece a servir a Deus agora. Isso é ser salvo. Participar do reino de Deus agora. Aqui. Isso é ser salvo. Não é vir aqui, entregar a alma para Jesus e depois ficar com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é isso. O que nós temos é que entregar a vida toda para Jesus de tal maneira que a bênção de Jesus, a graça de Jesus, o amor de Jesus, a bondade de Jesus nos afete por inteiro. Nós e as nossas circunstâncias, quaisquer que sejam elas. É o reino de Deus, é o reino do Shalom, é o reino da prosperidade de tudo para todos. E nós começamos a experimentar essa prosperidade de tudo para todos aqui na terra. Porque o reino de Deus está aqui na terra. Jesus disse, o reino de Deus chegou. Jesus disse para nós o seguinte, o reino está aí. E se você abrir bem os seus olhos e se você nascer de novo, você vai experimentar o reino de Deus. Quando? Depois que você morrer? Não. Agora, hoje. Hoje já é possível para você o perdão. Hoje já é possível para você recomeçar a sua vida, revisitar os seus erros. Hoje já é possível para você a reconciliação. Hoje já é possível para você a vida debaixo da gratuidade de Deus. Hoje já é possível para você o fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, bondade, mansidão, domínio próprio, benignidade, paciência, fidelidade. Hoje já é possível para você encontrar gente que ama você. Hoje já é possível para você fazer parte de uma fraternidade universal. Hoje já é possível para você a prática da compaixão, da solidariedade. Hoje já é possível para você não apenas repartir o seu pão, mas é possível para você também que alguém reparta o pão com você. Isso é o reino de Deus. Por isso, nós temos uma outra percepção de qual é a nossa missão. Porque nós temos uma compreensão do que é o ser humano, e temos uma compreensão do que é a salvação, nós também temos uma compreensão do qual é a nossa missão. E a nossa missão qual é? Levar o Evangelho todo para o homem todo. Agora, levar o Evangelho todo para o homem todo não pode ser apenas um discurso. É levar o Evangelho todo para o homem todo. Se o homem todo está com a perna quebrada, a gente tem que consertar a perna. Senão nós não estamos cuidando do homem todo. Se o homem todo está brigando com a mulher, nós temos que ir lá apaziguar a coisa. Senão não é o homem todo. Então a nossa missão é mais do que um discurso. A nossa missão é a demonstração de uma realidade. E dizer para essas pessoas, faça parte dessa realidade. Venha ser alguém integrado nesta realidade. Que realidade é essa? O reino de Deus. E por que esse é o reino de Deus? É porque todo mundo que veio para essa realidade entregou a vida para Deus e agora é filho de Deus. E trata todos os outros como irmãos. Mesmo aqueles que não se acham irmãos. A gente acha que são. E a gente trata como se fossem. A gente olha para eles e vê neles a dignidade de Deus. Seres criados à imagem e semelhança de Deus. Então a gente faz isso. E quando a gente faz isso, e encontra uma pessoa e perdoa e abraça, e encontra uma pessoa com fome e alimenta, a gente vê uma pessoa e diz assim, não, um ser humano não pode viver nessa condição miserável que você vive, me dê aqui a sua mão. Uma pessoa aqui caída, me dê a sua mão, um ser humano não pode viver nessa condição miserável, me dê a sua mão. Essa é a nossa missão. A nossa missão não é ir lá fora, pregar o evangelho com um discurso, para que as pessoas venham para a igreja, entreguem a alma para Deus e fiquem esperando a morte chegar, porque isso aí é um projeto de morte. Não é um projeto de vida. O certo mesmo seria a gente chegar lá e falar para o sujeito lá fora, assim, rapaz, vem cá, eu vou te ensinar a morrer. Ele fala, como assim me ensinar a morrer? Vou te ensinar a morrer. Vão lá na minha igreja domingo à noite, o pastor vai fazer uma palestra para ensinar você a morrer. Aí você traz o cara aqui, o pastor fala assim, você aí, companheiro que está morrendo, está com medo de morrer, entrega a vida a Jesus, que quando você morrer, você não vai para o inferno mais, você vai para o céu. Quer ir para o céu? Quem é bobo vai dizer que não quer. Quem quer ir para o inferno, levanta a mão. Ninguém. Quem quer ir para o céu? Um montão. Aí então, entrega a vida a Jesus para ele levar você para o céu depois de você morrer. Quem quer? Aí vem aqui na frente quem levantou a mão. Aí a pessoa que entregou a vida a Jesus para ir para o céu depois que morrer, vem na frente. A gente dá um novo testamento para essa pessoa. E aí depois o que a gente faz com ela? Fala para ela assim agora, ó. Você faz o seguinte, você não dá muito trabalho para nós. E vai lá fora trazer mais pecador aqui para dentro para a gente ensinar eles a morrer. Aí a pessoa fala assim, mas você não vai me ensinar a viver? Não, ensinar a viver, companheiro, é no céu. Aqui na terra a gente só ensina a morrer. Não, a nossa missão é viver e ensinar a viver. Viver e fazer esse mundo habitável. Esse mundo, desculpa a minha expressão, um mundo vivível. Porque esse mundo aqui, pessoal, é de morte. É morrível. Esse mundo é de matar. A nossa missão é fazer esse mundo ser um mundo habitável. Um mundo em que se pode viver com dignidade. Em que o reino de Deus esteja presente na maior densidade possível. Essa é a nossa missão. Por isso, ontem, tive uma experiência muito legal, maravilhosa. Fui falar aos nossos jovens sobre vocação. Vocação. E tentei dizer para eles o seguinte. Olha, vocação é o seguinte. Deus chamou a gente para dominar a terra. Então, nós temos que dominar a terra. Dominar a terra em nome de Deus. Segundo a vontade de Deus. Com as capacidades e competências que Deus nos deu, fazendo isso sabendo que a terra não é nossa, é de Deus, e fazendo isso para que o maior número possível de pessoas seja abençoado. Quanto mais pessoas nós abençoarmos, beneficiarmos, melhor. Vocação é isso. De tudo que é necessário para fazer esse mundo habitável, para dignificar a vida humana, para fazer com que esse mundo tenha beleza. Aí você se pergunta, o que eu posso fazer? Qual é a minha contribuição? Quando você encontrar essa resposta, aí está a sua vocação. A vocação no reino de Deus não é que ministério na igreja você vai fazer. A vocação no reino de Deus é como é que você vai abençoar pessoas em nome de Deus. Um vai dizer assim, eu vou ser dentista. O outro vai dizer assim, o que o meu filho disse quando era pequenininho, eu vou ser lixeiro, pai. Aliás, foi muito engraçado, porque teve uma semana que ele falou, pai, eu quero estudar ou em Oxford ou em Cambridge. Eu falei, bom, muito bem. Mas durou só uma semana o desejo de estudar em Oxford e Cambridge. Depois de uma semana, ele falou assim, soltou lá do banco de trás do automóvel esta pérola. Pai, quando crescer eu quero ser lixeiro. Eu falei, muito bem, meu filho. Por quê? Falou, porque eu quero usar esse colete aí que brilha de noite. Tá. Mas naquela hora, nós falamos para ele, então, meu filho, se prepare para ser o melhor lixeiro que você puder ser. Porque o mundo precisa de lixeiro, viu? O mundo precisa de lixeiro. O mundo precisa de pessoas que estejam agora, exatamente agora, limpando as galerias de esgoto da cidade de São Paulo. O mundo precisa dessas pessoas. Essas pessoas fazem um mundo habitável. O mundo precisa de técnicos de informática. Se der pau no seu computador amanhã, companheiro, você está lascado. Precisa de técnico de informática. O mundo precisa, pasmem os senhores, de advogados. O mundo precisa de advogados. E se você é um advogado, uma advogada, e alguém perguntar qual é a sua profissão, você diga, a mesma de Jesus, eu sou advogado. Porque Jesus é o nosso advogado, não é assim que a Bíblia fala? Então, já pensou? Já pensou como é possível você revestir aquilo que você faz no mundo, com a sacralidade de um serviço a Deus e um serviço ao seu próximo? E o que é cumprir a missão? É ser um bom dentista, um bom advogado, um bom lixeiro, um bom técnico de informática, um bom professor de universidade, um bom mecânico de automóvel, um bom vendedor de casas, um bom corretor imobiliário, um bom contador, uma boa dona de casa, um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, um bom amigo, um bom cidadão, fazendo tudo o que faz para a glória de Deus e para abençoar pessoas em nome de Deus e para dizer a elas, olha, eu vim aqui como um filho de Deus trazer para você o que é possível do reino de Deus que está entre nós. Eu represento esse reino, eu represento esse rei e vim aqui dizer que o rei desse reino ama você. Aí, como é que você vai fazer isso? Eu trouxe essa cesta básica para você. Aí, como é que você vai fazer isso? Eu trouxe aqui um salmo para ler para você aí na sua cama de doente. Eu trouxe aqui uma oração para fazer para você. Eu trouxe aqui um abraço. Eu trouxe aqui um boleto que eu vou pagar para você. Porque o cara que leva o boleto só não... Vou pagar para você o seu boleto. Abençoar pessoas em nome de Deus. Por isso é que essa pergunta, com todo respeito àquele nosso missionário lá na África, é uma pergunta idiota. Por que que a gente não deixa o sujeito ir para o inferno analfabeto? É melhor ele ir para o céu. Porque isso não é possível, pessoal. Não é possível. Quando nós dizemos assim, o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. O reino de Deus se derrama sobre o ser humano e o encontra exatamente onde ele está. Se ele está analfabeto, ele não pode continuar analfabeto. Se ele está com fome, ele não pode continuar mais com fome. Se ele está sozinho, ele não pode mais continuar sozinho. Se ele está se sentindo culpado, ele não pode mais se sentir culpado. Tem que receber perdão e graça e amor. Se ele está com medo do diabo, ele não pode mais viver com medo do diabo. Se ele está com medo de Deus, ele não pode mais viver com medo de Deus, porque o reino de Deus chegou. Por isso é que nós queremos levar o evangelho todo para o homem todo, para o ser humano. O ser humano não é só alma, o ser humano não é só corpo. O ser humano não é só espírito, o ser humano é um espírito num corpo. O reino de Deus chega para esse. Começa aqui e acaba na eternidade. Mas a nossa vida com Deus começa aqui. Eu penso que a maneira como nós respondemos é isso, é encontrando as pessoas e perguntando a elas, aonde dói mais? Aonde dói mais? Se você prestar atenção, foi exatamente assim que Jesus encontrou as pessoas e foi exatamente assim que Jesus abençoou as pessoas. Ele chegou aqui para essa pessoa e disse assim: aonde dói mais? E essa pessoa disse: eu já tive muitos maridos, esse que eu tenho não é meu. Aí Jesus diz: me dá a mão, nós vamos começar por aí. Aí chegou para essa pessoa e falou: aonde dói mais? Aí ela disse assim: eu sou paralítico, há 38 anos eu espero. Aí Jesus diz: então me dê a mão, nós vamos começar por aí. Aí chegou para essa outra pessoa e falou: aonde dói mais? Aí ele disse assim: eu sou rico, cumpro todos os meus mandamentos, mas eu não tenho vida. Aí Jesus diz: vamos começar por aí. Aonde dói mais? Eu sou um camarada doutor da lei, mas não entendo nada do mundo espiritual. Aí Jesus diz: vamos começar por aí, tem que nascer de novo. Agora, imagina se Jesus fala para o paralítico lá que está há 38 anos paralítico. Aonde dói mais? Eu estou paralítico há 38 anos. Aí Jesus fala: tu tem que nascer de novo. Aí ele: paralítico não. Aonde dói mais? Essa é a pergunta. E quando as pessoas chegam para nós dizendo: é aqui que dói mais, nós abraçamos e dizemos: que o reino de Deus venha sobre a sua vida. Por quê? Você não é uma alma e nem só um corpo, nem só um espírito, você é um ser humano. Então eu pergunto para você: ser humano, aonde está doendo mais hoje à noite? O que dói mais em você? O que dói mais? Aonde dói mais? Clame a Deus e diga: vem o teu reino sobre a minha dor. Começa, entra por aqui, Senhor. Entra por aqui, porque aqui é que está doendo mais e está insuportável. Entra por essa porta. E depois toma conta de toda a casa. Não importa qual seja a sua dor maior, é exatamente essa que você tem que colocar aos pés de Jesus. E dizer a Ele: começa, Senhor, aqui. Começa aqui. E depois toma conta de toda a casa. Mas começa por aqui, porque aqui está doendo demais. Não importa qual seja a sua dor, coloque a sua dor aos pés de Jesus. Porque a salvação chega na sua casa toda, e ela vai entrar por algum lugar. E quando ela entrar num lugar, ela vai tomar conta da casa toda. Jesus quer salvar tudo. Você inteiro, você inteira. E todas as suas circunstâncias e as suas relações. Jesus quer redimir o seu passado, o seu presente, o seu futuro, a sua história. Isso é salvação. E a nossa missão como igreja é responder a você o seguinte: onde lhe dói mais? No que depender de nós, nós vamos fazer de tudo para tentar acabar com essa dor ou, na pior das hipóteses, atenuar a sua dor. Mas você vai encontrar alívio para o seu sofrimento. Porque nós não temos apenas uma mensagem para falar para você. Nós temos uma realidade para lhe oferecer. Uma realidade a partir do encontro conosco como comunidade, que é sinal histórico do reino de Deus. Portanto, eu quero convidar você a duas coisas hoje à noite. Primeira, é que nós cantemos juntos novamente: que estou fazendo se sou cristão? Estou fazendo se sou cristão? Como é que eu respondo a essa realidade do meu mundo? Mas fazer também um outro encorajamento a você. Enquanto nós cantamos, você diga assim: eu tenho uma dor para colocar diante de Jesus hoje à noite. Então você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Não importa qual seja a sua dor. Nós queremos pedir que o reino de Deus venha sobre você, sobre a sua vida, qualquer que seja a sua circunstância, qualquer que seja o seu momento, e a nossa oração é mais do que uma oração, é um compromisso de comunidade, de dizer, no que depender de nós, nós vamos fazer tudo para tentar acabar com a sua dor, ou no mínimo, na pior das hipóteses, atenuar e fazer suportável o seu sofrimento. Porque o reino de Deus começa aqui. E nós aqui começamos a experimentar a nova vida em Jesus e temos a esperança de quando esse reino estará consumado e a nossa vida será então em plenitude, vida plena que Deus há de nos dar na ressurreição. Então vamos ficar de pé enquanto nós cantamos. Se você quiser, saia do seu lugar e diga, eu tenho uma dor para colocar a Jesus, eu quero pedir que o reino de Deus venha e comece pela minha dor. Que Jesus entre para trazer vida para casa toda, mas que Ele entre por aqui, porque está doendo demais. Saia do seu lugar, vem aqui, em nome de Jesus, saia do seu lugar e vem aqui. Deus nosso Pai, nós clamamos a Tua ministração, a Tua interferência, a Tua mão estendida sobre as nossas vidas. E colocamos diante de Ti a nossa dor, o nosso sofrimento, a nossa angústia de alma. Colocamos aquilo que nos aflige, aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, aquilo que rouba a plenitude da nossa vida, aquilo que leva embora a nossa alegria, a nossa paz, aquilo que nos deixa prostrados, ansiosos, desanimados, desesperançosos, trazemos e colocamos no Teu altar, trazemos e entregamos nas Tuas mãos, clamando que a Tua misericórdia, a Tua compaixão, o Teu amor, o Teu poder amoroso, dissipe, destrua, reconstrua, para a glória do Teu nome. Visita, Senhor, aqueles, nós clamamos em nome de Jesus, pelo Teu Espírito, visita aqueles que estão enfermos no corpo. Toca-lhe, Senhor, cura o seu corpo físico, traze a cura para a Tua glória, desembaraça os Teus filhos do sofrimento físico. Aqueles que sofrem, ó Pai, na sua mente, que têm seus sentimentos e pensamentos embotados e que estão em cativeiros que talvez até desconheçam, traze a cura, Senhor, a cura emocional. Traz a cura espiritual, liberta da culpa, liberta do medo. Sussurra o Teu amor para aqueles que se sentem rejeitados. Sussurra o Teu amor para aqueles que se sentem menos, que se sentem injustiçados, que são o que são contra a Sua vontade e que sofrem sendo o que são. Acolhe-os no Teu amor e ministra-lhes a Tua graça. Visita, Senhor, as relações quebradas, partidas, os vínculos de amor, de afeto. Traz a reconciliação, traz a paz, traz o entendimento. Leva embora a mágoa, o ressentimento, o ódio, a raiva, o desejo de vingança, a má vontade em perdoar. Leva embora, ó Pai, o orgulho que não permite pedir perdão. Visita as nossas casas, ó Pai, as nossas famílias. Que a Tua mão, que cobre toda a terra, alcance os nossos filhos onde estiverem. E que os Teus olhos que percorrem toda a terra encontrem os nossos filhos, onde estiverem. Que a Tua palavra, que não está algemada, não está presa, encontre o coração, a consciência daqueles que amamos e estão longe de Ti. Que eles ouçam a Tua voz, sintam o peso de Tua boa mão, que cruzem os olhos com o Teu olhar amoroso. Encontra, ó Pai, os que precisam de arrependimento, os que precisam de perdão. Encontra os famintos, encontra os desempregados, encontra os endividados, visita-os, acende a luz em seu quarto escuro e devolve-lhes a esperança, a força para o trabalho e a grandeza para começar de novo. Levanta pessoas a seu redor, que lhes estendam a mão, que lhes sejam favoráveis, que lhes ofereçam oportunidades, ajuda, socorro, recursos. Que sejam os Teus anjos a cuidar dos Teus filhos. Nós clamamos assim, Pai. Visita-nos como igreja Tua. Abre os nossos olhos àqueles que sofrem à nossa volta. E enche-nos de bens que transbordem na partilha, na comunhão, na compaixão. Multiplica sobre nós para que possamos dividir em Teu nome e para a Tua glória. Faze de nós os braços do Teu amor e os corações da Tua bondade. Leva-nos com a Tua paz e sopra sobre nós, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, a Tua paz que excede todo entendimento. E de modo particular, toma pela mão aqueles que voltam, imaginando mais uma noite de choro. Sê com eles, sê presente. Aproxima-te, ó Pai, de seus leitos, e que a Tua boa companhia lhes seja a canção de louvor, para que a alegria nasça com o sol no amanhecer. Te pedimos assim, Pai, porque Tu és o nosso Deus. Tu és o único Deus, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso Redentor, Tu és o nosso Libertador, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso Pai, por isso nós Te buscamos e nos descansamos aos Teus cuidados, nos entregamos em Tuas mãos, para a glória do Teu nome, pelo Teu Espírito, e em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Eu queria dar para você mais uma tarefa antes de você ir embora. Evidentemente, os nossos e-mails e os nossos telefones aqui na IBAB estão à sua disposição. Mas eu imagino que se todo mundo que veio aqui à frente mandar e-mail para cá e ligar para cá, congestiona. E quando nós falamos assim que é a igreja, o abraço de Deus, nós não estamos falando que é a secretaria da igreja, apenas. Os pastores da igreja, apenas. Nós estamos falando que é a igreja. Então eu vou lhe dar uma tarefa. Você vai procurar uma pessoa que você sabe assim que é cristã. Um cristão. Aí você vai falar assim, você é cristão? Aí ele vai dizer, sou, eu preciso de você. preciso da sua ajuda, preciso da sua oração, preciso do seu favor, preciso que você me dê a mão, preciso de ajuda. Mas alguma pessoa que seja próxima de você, um cristão que você conhece, com quem você convive, diga para ele, você é cristão mesmo? Então você é a resposta de Deus para o meu sofrimento, então me ajuda. Me ajuda. Agora eu vou lhe dar uma outra tarefa. Você é cristão? Você sabe de alguém que está precisando de ajuda e que você talvez seja a pessoa mais indicada para ajudar? Porque tem gente que está precisando de ajuda, mas você não é a pessoa mais indicada para ajudar. Mas se porventura você é a pessoa mais indicada para ajudar, você chega lá e fala assim, queria te dizer uma coisa, você sabe que eu sou fulano, você já me conhece e tal? Eu sou cristão. Eu sou a resposta de Jesus para a sua dor e a sua necessidade. Você quer dividir comigo? Eu estou aqui para a gente tentar encontrar alguma coisa que a gente pode fazer. Ou para acabar com o seu sofrimento, ou para pelo menos torná-lo suportável. O Evangelho não pode ser apenas uma coisa que a gente escuta e concorda. O Evangelho tem que ser alguma coisa que a gente vive, encarna. Então eu queria despedi-los com esse desafio e com esse sagrado, bendito, incômodo da solidariedade e da compaixão para que o reino de Deus esteja de fato entre nós. Que Deus nos leve a todos na sua graça e na sua paz, soprados pelo seu Espírito, em nome de Jesus. E para a sua glória, a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Amém.